secar minha luz. Pelo cheiro, pela luz, pelo tempo ela já passou. Nem mesmo me esperou. Sirenes e camelos, pelo centro, mesmos papos, mesmo tempo, sem o mesmo saco, mesmo vento. Nem mesmo um minuto. Sirenes e camelos. Sirenes e camelos, sobe o vapor da água quente. Vendo miragem no asfalto ao lado dos lapa presente. Um cortejo flerta com caos, eu vou e corto a muvuca num calor de 80 graus. Os cara samba de peruca, eu sinto frio na minha espinha, um arrepio na minha medula. Sei que a rua não é minha, mas nós sim somos da rua. Dentro desse imenso perrengue, pense a quem tudo pertence. Do lado de cá, tocando boom bap, do lado de lá, estalando um trance. Sirenes e camelos. Camelôs, pais, filhos, netos, avós, antes risos, choros depois. Sirenes e camelôs. Sirenes e camelôs. E ela nem me esperou, eu que acordei antes das 6 e agora mais de 16 horas depois. Dando um 2 com morador de rua no ponto final do 260. O piloto já deu um raio e tá na atividade. Sinceramente eu não reclamo, vou chegar mais rápido. Habitada ao anormal, de olho nas crianças. Comi um rango na moral ali no sem balança. É que laranja ao natural, espreme dá na hora. Logo a bordo da digesta é o que eu chamo de cura. Mas se tu quer vender o VR, eu falo com meu primo. Pra pegar um desconto bom, fala que é meu amigo. Mas se tu for tirar uma onda lá na 4x4, quem tem a planta dos acessos é mano o obezinho. Sirenes e camelôs, mães, filhas, netas, avós. Coisas que eu já sei de cor, logo após que o sol se pôs. Sirenes e camelôs.